Fala galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Marcos Vinícius e hoje estou aqui para gravar mais uma música. E hoje eu vou gravar a música A Tua Alegria é a Minha Força, da Isadora Pompeu, que é uma nova dela. Eu gostei muito da música, falou muito comigo. E espero que fale contigo também. E se você gostar, não esquece do like, tá? Compartilhe com seus amigos para eles verem também. Comenta embaixo o que você achou. E sugestões de música pode deixar embaixo também, que eu sempre leio todos os comentários, tá? Então vamos pro vídeo e espero que vocês gostem. Falou, galera.